coração se partir. Chuva, trago meu benzinho, pois preciso de carinho. Diga a ela pra não me deixar triste assim. Discutir, conscientizar. Há muito mais na vida que eu quero experimentar. Por isso é que falo de amor sem perceber.